muito prazer em ver. Você está bonito, muito elegante, mas jovem, tão cheia de mim. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. É, gente! Devia dizer, disse perdoa. Bem que eu queria encontrar e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequeno. Nos preparamos pra tanto e choramos por menos. Cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu.